pássaro voa no peito a teu lado. Ai, talvez o sonho nos sonhe acordado. Pássaro voa no peito a teu lado. Essa é a rádio que só toca sucesso. Eu sei que o meu amor não tem vintém. Depois o que é que tem? O que é que tem? Eu sei que que a sua vida é um vai-vem. Depois o que é que tem, o que é que tem? Eu sei que o meu amor não tem vinquém. Depois o que é que tem, o que é que tem? Eu sei que a sua vida é um vai-vem. Depois o que é que tem, o que é que tem? Mas eu que sei o quanto me quer bem, vou contar tudo que o meu amor tem. Tem gemas no olhar e açúcar no falar, gotinhas de limão à flor da pele. Faz bolo de amassar, trouxinha de enrolar, ninguém adoça tanto como eu. Tem gemas no olhar e açúcar no falar, gotinhas de limão à flor da pele. Faz bolo de amassar, trouxinha de enrolar, ninguém me adoça tanto como eu. Eu sei que toda a terra é sua mãe, herdou todo o amor que a terra tem. E eu que sei mais dele que ninguém, vou contar tudo que meu amor tem. Tem mãos de pianista, pernas de equilibrista e o casulo da fé no coração. Ele não tem mais nada, mas diz que de mão dada os dois vamos dar volta à situação. Tem mãos de pianista, pernas de equilibrista e o casulo da fé no coração. Ele não tem mais nada, mas diz que de mão dada os dois vamos dar volta à situação. Abro os olhos e adormeço, sem a mente fraquejar. Saio pela manhã, de passagem coisa vã, de rapagem que a viagem tem princípio, meio e fim. Escorrega entre os dedos, preso em duas mãos. mãos que o futuro é mais o presente, coerente na razão. Frases feitas são reféns da pulsação. Thank you. direito ou um avesso. Se tu fores o meu final, eu serei o teu começo. Não vou ganhar, nem perder, nem me lamentar. Estou pronta a saltar de cabeça contra o mar. Contidas, o medo não gibeira. escondidas. O medo na algibeira, o sonho na bagagem, e sempre esta viagem da noite sorrateira, saudades vividas e esperanças contidas. O medo canal 2.

teus olhos cegam-me. Tu, os teus olhos cegam-me. Eu não me consigo mexer. Eu sou teu. Eu não sei o que fazer. Racionalidade versus momento, não consigo controlar o desejo, a vontade. Aquele cowboy que parte-se